Solo Salvador, eu vou no 856, uma boa tarde. Matrícula? Gol 1856, boa tarde, Sente Bravo, solicita autorização de tráfego. Sente, gol 1856, Recife aprovado, nível 390, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil da Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5077, controle 1 no 9.8. Autorizado 390, Recife, Peruísque 58, decola 10, curva esquerda, Puca Caju. 5077, aciona 198 controle, 1856. Boa noite, 56, cotejamento correto. Informação em curso agora, Charlie, chame pronto. Chamará, 1856. Após esse vídeo, poderia proar direto pelo? Após desvio, vou na proa de Ponf, gol no 601. Após os desvios, Ponf. Controle Salvador, gol 755, decolou da EL. Gol no 755, contato radar na decolagem, submantendo de voo 360, saiu da EL, Leda Bridge. Preacing 360 da EL, Leda Bridge, gol 755. Paulo Salvador, boa tarde, San 3567, boa informação, Bravo. San 3567, informação em curso agora, Charlie, copia. Copia, senhorita, 3567. San 3567, Brasília aprovado nível 380, via Pesulu 17. Decola da pista 10, perfil da Gole, transição Ofito com curva à direita. Transponder 5107, controle 1 no 9.8. Brasília autorizado 380 pelo Eperzulu 17, decola da pista 10, na saída Gole, transição Ofito com curva direita após 5107 é o transponder e 1 no 9.8, controle para o TAN 3567. TAN 3567, transponder 5101. Corrigindo, 5101, transponder para o TAN 3567. Vai, chame pronto, TAN 3567. Reportará a TAN 3567. Quatro horas alternando Goiânia. Entendido, Goiânia, 05, 4 horas de autonomia, o Chanel 9187. Afirmativo. Oceano 9187, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá a torre no 86, ajusta no 0 no 2, bom voo. Ok, Juliette Alfa, quando pronto, ponto de espera 286 com 12, Oceano. Passaria 2231 no livre pushback, estacionamento, chame táxi. Tomará 2231. Fala, gol no 9257, necessária atualização Brasil. 925? 925. Uno 925, informação em curso, Charlie, copia? Gente, da Charlie, copia, 925. Uno 925, Brasília, aprovado, nível 360, via peso 17. Decola da pista 10, perfil da Gole, transição Ofito, com curva à direita. Transponder 5031, controle 1 no 9.8. 360, Brasília, peso 17, decola da 10, Gole, Ofito, direita. 5031, 098, bom no 925. Bom no 925, atejamento correto, chame pronto. Camarada 925. 325, 251, boa. 190 estabilizado, pistão no 0. Tá 3190, complete aproximação, chame torre 1 no 8.6. 7.6, obrigado. Boa tarde, Tan 3190. Speak to 2009. 2009, Condor 006. É o Trip 54 no 5, autorização Delta, estou no 40. 9187, pronto, não pode esperar. Aprovado nível 160, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil da Dael Leda, após direto Ilhéus, com curva direita. Transponder 5070, controle 119, décima 8. E nós, pista molhada, chuva leve, sobre a dose. Positivo. Leve pouso, pista no zero, dá 3190. 677, trip 54 no 5. Perfil da Eoleda, para Ilhéus, 507098. Trip 5415, cotejamento correto, chame pronto. Okay. O Salvador passaria do 2231 no 41 no POB, 3h45 de autonomia, alterna Brasília para o táxi. Cliente, passaria 2231 no táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 01 ou 2, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 286, bom trabalho. Solo no 856, posição 4 para o pushback acionamento. Noite 56, confirme a posição que se encontra. Posição 4. Ok, gol no 856, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Chamaral, no 856. Salvador, azul 4206, autorização Recife, nível 3, 70, ciente da Charlie. Azul 4206, ciente, aguarde a cópia. Guardão, tem a pedra, foi visto? Puca Caju. Obrigado. Quatro no cinco, tá na parte 3, 7 para pushback acionamento, pronto. Trip 54 no 5, livre pushback acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Uno 755, chame Centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 3325, 1258, 1755. Atena 125, decimal 1. 1251, cliente 1755. 5 para o pushback acionamento. Então 3567, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre pushback acionamento, chamará para o táxi, o TAN 3567. 106, report is localized on 10. Condor 076, complete approach, contact tower 118.6. 118.6, Condor 076, great. Good afternoon, Condor 076, established 10. Condor 076, continue approach and expect runway vacate. Atua, Condor 076. Sun 3190 já livrou, seu solo foi os 29 com um solo agora 1 ou 219? 219, Sun 3190. Ocean Air 9187, o vento de 150 graus, meia dúzia de nós, livre decolagem da 10. Sim, estamos iniciando, 9197. Tajan 3190, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via via Alfa, mantém posição antes da Juliette, da 3190. Para o Tancho, 1856, 1116 a bordo, 3 horas de terra, Antena Salvador. Inside? Yes, wind check please. Clear to land runway 10, wind 150 degrees, wave 6 knots, condo 076. Clear to land 10, condo 076. Mer 9187, decolou aos 30 com controle 1198. 1098, obrigado, boa tarde. Oceaner 9187, contato radar decolagem, submantém a nível de voo 340, sai da mão Monetiza. Sim, 340. Pessoas a bordo, autonomia 5 horas, alterna Salvador. 354 no 5, vai seguir o Airbus Atan à frente, após Juliette Alfa, ponto espera torno no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo. Quem seguiu é Boisatã, próximo a torre 18-6. Torre de Salvador, boa tarde, papapá, Tchalitang uniforme, vai livrando 200 para 150. Aproximando de Judas. Tchalitang uniforme, aciona identificação, via chega da Mari, desce para nível de voo 050. Descendo para 050, Mari, via chegada. Serra India Romeo, descend to 4000 feet, coordinate 1012. 5000 feet, 1012, we need heading 200 to avoid. Confirm. Heading 200 to avoid for 15 miles. Roger. Inter Romeo report turning back on track. Roger report turning back on track. Scanning it up. Zero. Scanning it up, heading 180 to avoid now. Roger, 180. Solo Taxan 3567 com 80 aboard 51 e a alternativa é confirmada. Gente, na 3567, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá turno no 86, ajuste no 0, no 2, bom voo. É, Juliette Alfa, ponto de espera torre 86 até 3567, obrigado, bom trabalho. Azul 4206, copia. Copio. Azul 4206, Recife aprovado nível 370, via Peruíce 58. Decola da pista no 0, perfil da PUCA, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5075, controle 119, décima 8. Autorizado, Recife nível 370, decolando a 10, curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, via Upper Whisk 58, 5075, transponder 198, controle, azul 4206. Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto. Tamara. Ground flow, condo 076, unrevocated, pop. Condo 076, taxi by Alpha, hold short of Juliet. Condo 076, taxi by Alpha, hold short, Juliet. Web 6720, copia. Copia, Web 6720, Galeão aprovado, nível 340, via Peruíque 50. Decola da pista 10, perfil da Dael Leda, após direto Bidev com curva à direita. O transponder 5111, controle 119, décima 8. Galeão 340 da Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita após a perfil da Dael Leda Bidev. 5111 é o transponder e 1198 é o. Controle 7720, dado posição 1. Web 6720, confirme o transponder. 5111. Ok, Ok, 5111, cotejamento correto, chame pronto. É. 386. Controle Salvador, é o Passaredo 2231. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340, saída Momo, alvo direto de destino. Excelente. Bom, excelente, Momo, alvo direto de destino, 2231. Desce. Ok, centro no 601, então tem livre pouso na pista 10, ventos de 140 graus com 5 nós. E informa pista molhada, chuva leve sobre o aeródromo, ok? Tá passando a 1 no 1900 pés, já melhorou a visibilidade, confirme? É, alguns trechos, os bancos de nuvens prejudicam. Agora eu tô passando externo, tá bom visual. Um pouco prejudicado, deve ser pela chuva. Afirmativo. Oi, Salvador, muito boa tarde. Trip 5495, está aqui como número 3 para decolagem, na retaguarda do TAN. Boa tarde, Trip, ainda como número 3, aguardando para decolar. Guarda. Quando 856, irá observar o pouso do banheiro da companhia e após o mesmo ali, mantém na 10. 10, nós a companhia ali, mantém na 10, no 856. Zero 76 taxi via Juliet to stand 11. Condor 076 taxi via Juliet stand 11. Bono 925, portão 7, puxa acionamento. Bono 925, coordene com a equipe de solo que está passando o Boeing da Condor a retaguarda, pode estar livre seu pushback, chame para o táxi. Positivo, após o Boeing a retaguarda, livre puxa acionamento, chame para o táxi, Bono 925. Ciente para 320, passar 2231. Oceaner, nave 1187, chame centro Recife, 126.85, ao terreno 25.45. 1285.45, boa tarde. 601. Now descend to 2000 feet, QNH 1012. Descend 2000 feet, 1012, Oscar India Roma. Ventos de 120 graus, meia dúzia de nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem 10 no 8. Bono 601, no táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa vai manter a posição antes da Juliette, voo no 601. Bom, além de manter 10, tá 3567. India Romeo cleared ILS final approach report establish localizer. India from ILS final approach report establish localizer, Oscar India Romeo. Antes da Juliette, o gol 1601. Gol 1601, mantém a posição antes da Juliette, previsto portão 07. Afirmativo, vai manter a posição antes da Juliette, tá? Juliette que é o 07, o ponto. Gol 1601. Após a corrida do Tanta, Lívia ganha uma tempo, trip 545. Aguarde, trip, aguarde. E agora? Quero sair da PUC atrás de Aracaju. Aracaju acendendo a 390 no 85. O 4206, livre chama para o táxi. Livre chama para o táxi, aí, 1925, 1978, 1330, confirme. Voo no 925, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 01 no 3, agora bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera no 0289, agora no 925. Voo no 601, na escuta? Na escuta. Vai dar passagem à aeronave da companhia após ingresso a Juliette, portão 07. Afirmativo, vai dar passagem a... aeronave da companhia após ingresso 07, o voo no 601. 8.6 1186, Venice Day, Oscar. Salvador, parceria 2231. Prossiga. Autoriza da presente voar direto Barreiras, a gente tem a formação na proa. Mantenha a saída agora de coordenação. Então vou precisar aí de da proa 290. Autorizado, parceria 2231. Ed. Uber Way Vacate, Oscar Yankee Serra India Romeo. Continua o approach, Oscar India Romeo. Também de 20 milhas. Boa noite, 5 controle ciente. Após desvio, vou na proa do Romeo Fox 08. Após desvio, Romeo Fox 08, no 85000. Calitango uniforme, desça para 2 mil pés, ajuste 1903, autorizado ILS, XA e pistão 90, reposto estabilizado. Cartago uniforme ciente, descendo para 2000 no 013, reportará estabilizado na ILS X-Ray. 167, veículos 43, controle 198. 198, 3567, uma boa tarde. Igualmente. Oscar Yankee Sierra India Romeo, clear to land runway 10, windy 030 degrees with 4 knots. Clear to land 10, Oscar India Romeo. Colagem sub, mantém a nível de voo 380, saída Gole, transição ao Fito. Gole, o Fito, nível 380, sustenta 3567. Passaria 2231, não autorizado para hoje Barreiras, chame Centro Recife, frequência 133.25, alterne 125.1. 3325, 251, obrigado. Passaria 2231, ainda na escuta do controle. Afirmativo, 1-3-3-2-5, 2-5-1, obrigado. Correção, 1-2-6-0, alterne 1-2-8-8. Tá bom, 2-6-0-2-8-8, obrigado. Salvador, azul 4206 para o táxi. Com 97 a bordo, 3 horas e 25, alternando Maceió. Gente, azul 40, azul 4206. É, observe o parqueamento do Boeing da Gol no portão 07, aposta livre, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá torno no 86, ajusta no 0 no 2. Bom voo. Gente, observando o Gol, após estar autorizado via Juliette Alfa, fonte espera da 190186, 1024206. Solo FGT 6721 para o posto de estacionamento, portão 1. Web 6720, livre, chame para o táxi. 6720, avalie o posto e você chama para o táxi. Oscar Yankee, Sierra, India, Romeo, on the ground at 45, first right and call 1219. First right, 1219, sorry, Oscar, India, Romeo, bye. Correct. Passando nível 190 para nível 150. Voo 1602, acione a identificação via chegada Mare, desce para nível de voo 050. Via Mare para o 050, voo 602. Yankee, India, Romeo, where is your apron? We don't know. Okay, that's by Alpha, Kilo, apron 3, by right, and the attention to the Marshall. On the apron 3, we are via Alpha and Kilo, Oscar, gentlemen. São 2.85, alterno 2.5.45. 2.85, 2.5.45. Tá voando já, Romeu Fox 018, 0856. Equipe 545, decolou 46, controle 198. Controle 198, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. 1198, decimal 6. 186, boa tarde. A proa ligou 602? Prossiga. Então, a proa 070, umas 15 milhas está a formação. Sente. Controle, o trip 5415, muito boa tarde. Trip 5415, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 160, saída da Euleda após direto destino. Saída da Euleda após direto destino. Não tem a possibilidade de encurtar antes direto para a Euleda não, né, sabe? 5495, vou na proje da EL, aguarde coordenação. Da EL, obrigado. Controle Gol 602. Prossiga. Quer informar o número na aproximação? Número 1. 7, poderia voar Duna, da presente? Autorizado, Gol 602. Grande Duna, Gol 602. Pouso no zero, vento variável, com 2 nós. O vento está variando de 350 graus até 080 graus. Ali também de Palmo Sente. Bono 925, irá observar o pouso zero nave na curta final e após a linha e mantém na 1-0. Após pouso zero nave na curta, a linha mantém na 1-0, Bono 925. Recife 126.0, alterne 128.8. 260, 128, tá 3567. Alterne 128.8. Firmo, 28.8, tá 3567. Copia. Tanto 002, Galeão aprovado nível 360, via Peruísque 50, Bidev, AP November 857, Sierra Golf Romeo, AP Zulu 16, Grufe, AP Zulu 4, Toquim. Decola da pista no zero, perfil da Dael, Leda, pós direto Bidev, com curva direita.